A liberdade é uma conquista diária. É, diária, irmão. Passo a passo. E a natureza é um presente a ser admirado. Vê só que lindo, os moleques na praça, pipa, futebol, um tênis improvisado ali, certo, ó. Dominó, baralho, um papo sadio. Isso é hip hop. E se você se identifica, parceiro, você é do hip hop também. Abração, GOG desequilibrado. E é como eu te falei, cartão postal bom.